Piper. Controle Salvador, ajuda aí 771, sentido a mais. 771, bom dia, sua identificação, chegada Macari, desça para o nível 120. 120, desce no ideal, o azul 2771. Alguma possibilidade de voar no direto ao PRIM? Negativo, e desça da presente para o nível 120, azul 2771. Sim, desça da presente, 120, mantenha a chegada, azul 2771. Controle, Salvador, passa 20, saída 4. 220, contato radar, saída Conde, suba para o nível 170, após 2500, pro de Conde. 2500, pro de Conde. Ô, controle do 1790. 1790, prossiga. Ok, só para informar, quantas vezes decolou, a gente, o trem simplesmente não recolheu. Então a gente vai ter que retornar, tá fazendo o procedimento previsto aqui na cabine e nós passaremos para voltar para Salvador. Certo, chegou no 790, ainda mantém a espera no servo do 361 no nível em 5 mil pés ainda. Ok, 5 mil pés no 361. Autorizado 350 conforme, decola 28, Aron, Aracaju, 5423, 935, até pronto, 2500 pés, gol, 8, né, Mato? Correia pelo 5, chama pro feedback tratamento. Tá pro feedback tratamento, bom, 8, né, 5. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado. 1-9-6-2, desça para 4 mil pés, o ajuste 9-0-1-2. 1-9-6-2, 4 mil pés? Puxa. Ok, obrigado. Volta de Salvador, até 3804. Plan escuta, azul 4076, desça para 2 mil pés, autorizado a final do ILR. Já 2 mil pés, autorizado ILR, azul 4076. Plan 3804, acione identificação, autorizado a chegar a CARI, desça inicialmente para o nível 200. CARI 200, 3204. Sem problema, a gente vai posicionar a gente, vai cortar para a porta, 4070, obrigado. Coordenado. Estou falando fecho, isso, informe. Isso, informe, chame a Salvador, frequência 118.95. Eu sigo, isso, informe. Passa um relatório do jogo no fecho. 118.95. Controle, controle 20, solicita 040, dirigiu informações. Confirmar a mapa sobre todos os dias? Controle 20 para 040 para dirigiu informações. Autorizado, desvio, pastor 20. Pastor 20. Desde 1-6, desça para o nível 060. 060, dá 3216. 3804 está reautorizada a descida para o nível 070. 070, 3804. 3 quilo até alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá 1895, ajuste no 0 no 1, uma boa viagem. No 0 no 1, então, via bate 3 quilos alfa e ponto de espera da 28, falar 1895, 3804. Boa noite, 64, quadrinho equipe de solo, após a embreada azul, passando a retaguarda, ingressando no faixa 3, iniciando 5, chapa do táxi. Utilizado, LS, azul 4076. 4076, completa final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95. Sou Salvador, 95, 4076, boa tarde. 1864, na escuta do solo. Ah, sim, prossiga. Coordene com a equipe de solo, após o azul passar a retaguarda e ingressar a parte 3, iniciando 5, chama pro táxi. Após passar o azul e ingressando a parte 3, chama o táxi, gol 864. Comarelo localizador, gol 962. Fechado, seu uniforme, livre pouso, pista 17, vento 20 graus, 099. Zulu 4076, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, o nome nós. Autorizado pouso, pista. Pista 0. Pista 28, Zulu 4076. Transforma, sala 19, poderia confirmar o pátio, queria prosseguir. Tem, se libera a próxima direita, estação na frequência livre. Atari, isso é inicialmente para o nível 120. 120 com 120. Para o ILS, 1962. 1962, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95, Tambobó. 1895, obrigado. Controle 6356. Você gostou na 6356? Possibilidade de executar o ILS X-Ray da 28. Ativo, aguarde autorização da final do procedimento ILS X-Ray. Sim, vai programar o X-Ray, obrigado. 3216, está reautorizado descida para 2000 pés com ajuste no 011 agora. Informe estabilizado na final do ILS. 2000 está autorizado a descer agora para o nível 080. 080 em descida 2771. Tiver esquerda, só leva no ONU, 40076. Boa tarde. Por 3, Luiz 14, Natal, livre táxi, pátio 3, quilo, alfa, até o ponto de espera da 28, quando lá, 12, 18, 9, 5, ajuste 10, 11, com uma boa viagem, 864. Está autorizado a empresa, pátio 3, quilo, alfa, 18, 9, 5. Ei, onde estou? 864, obrigado. Fiz 804, desce até 3000 pés com ajuste 9011. 3004. 4076, ingressa Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia, portão 03, 4076. Salvador, voo no 790, solicita o procedimento LSX-Ray da 22. Retigou no 790, ainda mantém a 5000 pés, o ajuste 9011. Seu será o número 5 para aproximação em Salvador. Se puder priorizar nosso retorno, nós estamos com um probleminha aqui. Não estamos declarando emergência, porém estamos com um probleminha aqui. Abreviar nossa aproximação, agradeço. Trolho, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantenha escuta. Voo 1790, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda, proa 170, seu limite ao localizador, mantenha 5000 pés. 170, limite ao lote, mantém 5000, 1790. Azul 2771, no controle. Prossiga. Faça espera na posição Oprim, nível 080. Oprim. 6213, boa tarde. Para o Galeão, no nível 360, prepare a da Elson, instante para copiar. Galeão, 62, vamos se separar. E para aqui. E ele fez Zulu para a pista 28 com o número 3 agora para a aproximação. Paciente, o 1790. E ele fez Zulu. Emo. Fazer o ILS X-Ray. Afirmativo. Fala a final do ILS que se regou no 790, aguarde o vetor final para interceptar. Certo, aguardando o vetor final. É 356, desça para o nível 090, prepare e espera na posição Oprim. 356, prepare e espera em Oprim. É, descendo para o 090. Marte Leste Romeu. Prossiga, Marte Leste Romeu. Para ingresso BR-324, cruzamento do Nissimbra, seguindo sentido Águas Claras. Rete, Marte Leste Romeu, atento para o tráfego do Guardião 01, na sua esquerda, posição de 9 horas. Seguinte, visual. Guardião 90 visual, Fran. Pode prosseguir para 2000 pés, 3804. 302 mil pés, são 3804, informe na final do procedimento. 2000 pés, informe na final, 3804. Localizadora 2000 pés, tá 3216. 3216, completa final, chama a torre Salvador 1-18-95. 2195, bom dia. Voo 1790, isso é inicialmente para 4000 pés. 4000 pés, 1790. 2196, está 28. 3216, adiciona 011, continua a aproximação e aguarde que está livre. 3216. Azul 2771 e o Oceano 6356 informa o motivo de espera, aeronave da Gol com problema no trem de pouso. Paciente, 6356. Paciente, Azul. Azul 804, reduza para aproximação, vai seguir tráfego da companhia que está meia dúzia de milhas à sua frente. Paciente, reduzindo a 3804. 9-9. Agora sim, tem vida pela RX-28. Fala, Gol 1962. 1790 para o localizador, curva direita proa 250, está autorizado a final do ILS e o uísque desça para 2500 pés. Correndo, 2500, autorizado ILS e X-Ray, o gol na 798. 3804, completa a redução para aproximação, chame a torre Salvador 1-18-95. 3804. Salvador, boa tarde, Azul 4207, declaro cruzar mil pés, montando a prova. Azul 4207, contato radar, vou para o nível 36, correção, com a centena restrita, Azul 4207, após 2500 pés, autorizado por Adidael. Após 2500, esquerda dela, receita com a centena, 4207. Na 356, informa o tráfego da Azul, Alfa 172, e espera na posição Oprim, nível 080. Sim. Ah, sim, vai manter no 090, mantendo, espera o 6. Oi, Salvador, boa tarde, 3804, Tatan, estabilizado no Zulu. 3804, destino 091, não continua a aproximação, número 2 para pouso. Continua a aproximação, 3804. Pode ler, manter com 864. 1864 negativo, tem uma sequência de mais 2 aeronaves para pouso agora na 28. 7864. Sou 1790, estabilizado na final do ILS-XR. Filmativo 1790. Completa final, chama 2 Salvador, frequência 118.95, tomou posse. 395, boa. Esquerda, chama Sol, 121.1. 21, tá, 32 no meio. Decola da 28, mantém a reta até 2.500, onde inicia a curva esquerda no perfil da Dael, líder, Irume. 5405, transponder 1935, o controle. Manda para o ultrassado. 5405. 6-0, autorizado para o Rio de Janeiro, Zagão. A saída é a Dael, líder, Irume. A aerovia 9857, decolando a 28, mantendo a curva até 2.500, após curva à esquerda. Direto o Irume 405 transponder e o controle de saída 119.3. 102.3 correto, chama pronto para o inspecionamento, gate 11. Está na 6.2.3. Boa tarde, Altar 3.2.6, boa tarde. Índia, bate 1 até o portão 5. Portão 5, obrigado. Iniciando a órbita em Obrinho 6356. Fecha na 6356. Estou azul 4307. Prossiga azul 4307. Bate Joaçim Antena e está tentando desviar à direita. Magnético 190 por 20 milhas de aproximações. É que está livre, desvio azul 4307, tudo a restrito para uma centena. Uma centena, 4307. 3-0-4, solo 3-0, libera a esquerda, chama solo 1-2-1-2-1-1. Serviço radar está encerrado, 8 milhas de conde, mantém o nível 970 e chama Aracaju na frequência 1203, pastor 20. 03, pastor. Do 2771, prossiga na chegada Cari agora, descendo para 3.000 pés. O ajuste na 011 está autorizado a final do ILS Zulu. Ciente, prossegue chegada Cari, autorizado ILS Zulu, o azul 2771. Bruno 790, livre pouso, piso 28, vento 200, grau 089. Livre pouso 790. Pro 040, seu limite ao localizador, pista e mantém o nível 060. Ok, sobre operação, direita 040, descendo pro... Confirma o nível para 6356? Sendo para... 4 mil pés, hoje na 6356, o ajuste no 019. Ok, então direita 040, 4000, 6356. Mas eu te dou a informação que se tiver uma série. Tá ok, qualquer valor mais alto você pode informar a gente, obrigado. Valeu. Cuidado, 67, correto, chama o ponto de feedback pelo menos. Por gentileza, o avião que está no ponto de espera, dá um ok pra gente se aparentemente tá ok. Tá baixado sim, tá baixado. Obrigado, com a informação mais. Tudo 2230, acione a identificação. Está autorizada a chegada IPIT para a pista 28. Informe no ponto ideal desse lado. Reportará mais 5 minutinhos para iniciar a descida. 0, solo 33, libera a esquerda, chama solo, 1, 2, 1, decimal 1. Esquerda 2, 1, 1. 2771, desça para 2000 pés, informe no localizador. Desça para 2000, informar a estabilizar 2771, 21. Pista 356, reduz a velocidade para 2109, vai seguir ao patrão 72, 8 milhas à sua frente. Sim, tio, tá. Então vai descer reduzindo para 2106, 356. 90, ingressa via Índia, pátio 1 até o pátio 3, posição 1, Lima. É, primeira posição lá no fundo do pátio. Índia, pátio 1, pátio 3, posição 1, Lima. 1864, livre decolagem, pista 28, vento 200, grau 09, nós. Livre decolagem, voo 864. 74, prepare a... Dial. Dial, transição para ela. Quem chamou a torre? Guardião 01, na Vila Militar da Aeronáutica, em Taporra. Quem se mantém fora do tapão, aguardando as instruções do Guardião 01? Fora do tapão, aguardando as instruções do Guardião 01. É, 6356, novo limite, uma peça proa por 2 minutos, em caso de falha, uma navegação após 2 minutos, na proa de, do CEA Vitor 363 para a final do ILS. Sim, a partir de agora 2 minutos nessa proa limite, após Salvador 363, 6356. Controle, boa tarde, Gono 864. 350 na saída Aron. 350, pode voar Aron? Autorizado a presença. Para a descida, passaria do 2230. Controle azul 2771, foi o LS. 2771, completa final, chama 2 Salvador, 118 decimal 95. 1895, azul 2771. Passaria do 2230, desça para o nível 130 inicialmente. Inicialmente então 130 restrito, passaria do 2230. Aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua a aproximação, vai ter a atualização azul 2771. 3 horas e 35 minutos, alterna Galeão. São Pro do Serra Vitor 364, autorizada final do ILS X-Ray. São Pro do 364, autorizada final do X-Ray 6356, reportada essa autorização. Boa viagem, 2067. Autorizado Pátio 1, Pátio 3, Guilherme Alfa, quando lá, 1895, ajusta agora 1011, gol 2067, bom dia. 4463, pronto, copy. Controlado, Guardião 01. Solo controlado, apontará o Guardião 01. Azul 2771, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 089. Livre pouso, cabeceira 28, baixa travada, azul 2771, poderia confirmar o vento? 210 graus 089. 7 azul 2771. Cepa 3000, 6356. Prezado, até 2500, acho que na 6356. 2500, 6356. Qual 864 poderia voar bem? 463, correto, chama pronto, pushback, saneamento, gate 1. Saiu do 2230, está autorizado a descida para o nível 050, o ajuste 1011. filhote 050 reautorizado, o ajuste 1011-2230. Guardião 01, no curso 0, solo 39, frequência livre. Vira o braço, boa forma. Amém. Licença, esquerda, Irume? Dael, Leda, Irume. Ah, Dael, Leda, Irume. Sim. Salvador, Yuri. Quem chamou o Saulo? Considero que é uma companhia que chama errado. É 356, completa final do ILS Exeration, é 2 Salvador, 1118 decimal 95. 7956, 356. 463, mais 71, sala 40, libera esquerda, chama solo, 121, decimal 1. Livra a esquerda, 121, decimal 1, azul 27, 71, pode livrar delta? Se tiver condições, está autorizada. 7 vai livrar, na verdade é a Delta, é a próxima aqui, o azul 2771. Confirmo, a próxima é a Delta. Torre Salvador, Oceanero 6356, estabilizado, visual, baixar travado. 6356, sistema 011, o vento 220 graus, 08 nós, em livre pouso, pista 128. É, livre pouso 286356. 3, posição que eu tenho aqui é 4 Romeo, fique atento ao sinalizador. Sim, a gente prossegue ao princípio 4 Romeo, ficará atento ao 2771. Aproximar na proa 145, 150, aí a gente evitaria esse CB que passou aí na Porto Salvador, que a gente tá bem aproado nele. Vitorão, eu estou vindo pelo sul, o bateria 2230, o pistinho é 28, se eu voar pro 145, vai sair com o eixo de prolongamento da pista. Pois é, eu tinha pensado nisso. Então vamos fazer o seguinte, então vamos passar por baixo dele, tentar passar por baixo dele. A gente pode descer mais? Descer até 3 mil pés, passando 2230. Aí a gente passa por baixo dele e pega só a chuva, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gol 2067, aproximando de pontos, espera pista 28 do João Carnaval Nacional. Pista 2067, após o pouso do mês, estou autorizado a linha e manter a terceira. 28. As Oceanair linha 1328, gol 2067. Salvador, muito bom dia. Boa tarde, Oceaneiro 6356, Livrona de Alfa. 6356, Tactive Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6356. Salvador, o azul 4463. 4463, prossiga. Confirmando apenas agora, então, como a saída de Nerolão Bravo, após Nerolão estar autorizado DCC até o ponto de modificação visual, o azul 4463. Temos 4463, provavelmente após Nerolão. Vai ser vetorado para Coral e em Coral será modificado o plano 4473. A vitória da El Leda Bidev na pista 28 com o esquerdo. Obrigado. Chegou 2067, contato radar decolagem, curva inicialmente para o nível. Qual livra que é só para o nível 360 e pro da IDAEL da presente? A presente voa da IDAEL, livre 360, gol 2067. Circula esquerda, no perfil da Elefa 1. 5460, transponda 1935, controle o gol 1867. Presente autorizado Brasília, nível 360, saída Elefa 1, curva esquerda após 2500, 5460, transponda. Controle 191. Saída Elefa 1. Elefa 1, 267, obrigado, obrigado. Vai, Epson, pronto, 7, respeito pelo menos. Demorado, Bruno, 267. Nossa, obrigado, gente. Azul 4089, pronto, 4. Só falta a estrutura. Só um minutinho para a cópia, 4089. Vou confirmar seu código transponder com certo. Muito bem. O solo acender bem a 6.5.6 está sem nada ali no quadro. Poderia confirmar? É, vou entrar em contato com o aero solicitando um balizador de novo, não no quadro. Seguindo para sobrevoo na quantidade da cabeceira 197, segue na corona rotatória. Aqui o Gila pelo meu, aguarde a transferência de comunicações para a torre. Aguardar a Romeu. Controle de comandante, é o Cris, Papá Romeu Lima. Cris, Papá Romeu Lima, prossiga. O Romeu Lima decolou de Serra Luiz de Alba Lima, da controle de Vaca. A cabeceira 107, a gente corou. 3 a bordo, código alocado 0122, aqui para Parra 3 a bordo, 0122, mantém com visuais, de ajuste no 0111, informe no través do fora da barra e confirme seu estimado de pouso em Valença. Pouso 1615. 1615, copiado, triplo para Parra Lima. Turbo. Controle gol 2067. Gol 2067. Efetuando desvio à direita, solicita se possível prova de motiva. Está livre de desvio, aguarde a autorização de motiva, gol 2067. Sete, aguarda a motiva 2067. 28, mantém a proa até 2510, após iniciar a curva à esquerda, no perfil da DAEL, linha da BDL. 5455, transponder, 1935, controle. Minha milha de Salvador, vou ir na proa do VOR, mantenha nível 140 para cruzamento da terminal. A saída da El, Leda e 10. 5455 é o transponder e o controle controle de saída é o 1935. Afirmo, 1935. Cotejo azul 4089. Correto, no 3, chama próximo, primeiro instalamento, 4089. Vamos lá. Tudo 2230, está autorizado a final do ILS Zulu para pista 28, desça para 2000, o ajuste 1011, informe estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000, autorizado no 011 ajusta, tem alguém na nossa frente? Qual é o nosso número de pouso? O número 1 para pouso, 2230. Ah, a gente está totalmente visual aqui no setor, dá para curvar pela direita aqui e aprovar a final do, da 28? Está uma longa final da 28, passarei do 2230. Ok, isso é isso. Controle, o Mike Villete Romeu vai alternar a informação anteriormente passada, vai manter nas proximidades da BR-324, nas mediações de Águas Claras. Ok, Mike Villete Romeu, copiado. Romeu. Da 3283 para Brasília, prepare a Elefa 1 no som instante por favor. Aguarda Elefa 1. T067 autorizado, direto Motivan. Gente, autorizado Motivan 2067, obrigado. Tudo para o meu Lima, não há tráfego para informar, e a presença livre para a coordenação, chame para o regresso, chamo o voo. Salvador, 6113, no 11, puxa e pega pra mesmo. 3, posição 11, autorizado, chama o taxi. Autorizado no 1163, é 230, tá visual com a pista? Totalmente visual, vai reportar na final normal, tá baixado, travado. É de Negra Torre, na frequência 118.95, e tambo pouso, passarei 2230. Obrigado, até daqui a pouco. Oi, Torre Salvador, é o passarei do 2230. Tá quase estabilizando aqui na final, tá baixado, travado, visual. 2230, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 10 nós, o ajuste altímetro no 011. Sim, gente, no 011, livre pouso, baixado, travado, 2230. Mike Gillette Romeu. Passiga. Autorizado, solicita ingresso na magnética 140 por mais 3 milhas. O Mike Gillette Romeu. Mantenha ainda o setor e coordene agora com a torre na frequência 118.95. 1895, matéria setor. Torre, o papapapá mais leite, Romeu. Siga, Romeu. A 3, presente autorizado, ingresso na magnética 140, vai ficar bem próximo do alinhamento da de Simbra com a 190 e condicionado aos seus tráfegos por mais 3 milhas da presente posição. Gente, no exato momento está autorizado a se aproximar do eixo da decolagem das 28, mantendo uma escuta permanente. No eixo aproximado e na sua escuta. Brasília, autorizado 360, via pelo 17 até a Pena, pode direto. Decolada 28, mantém a proa até 2500, inicia a curva à esquerda no perfil da LF a 1. Chegou quase 4 mil, transponda 1935, controle. Lado Brasília, via 360, via pelo 17 a Pena. Decolada pista 28, mantém até 2500 metros, decolagem. E após curva esquerda no perfil da LFA 1. Ficou 446-1935-3283. 3283, correto, chama pronto para o desmantelamento, gate 4. Gate 4, confere, chama. Pulsando no 2230, livrou, boa. 2230, boa, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2230. Taxi, Chanel 6213, com 138 a bordo, autonomia de 1320, alternando o Guarulhos. 6213 Libitax, pátio 1, pátio 3, quilo alfa até o ponto de espera da 28, quando lá 1895, ajuste 1011, boa viagem. Sim, taxa da ponto de espera da 28, quilo e alfa 281, para o próximo ano, 213, obrigado já. Passaredo 2230, mantém antes da Juliette até a passagem da aeronave da Vento, que vai levar o setor sul do pátio. Se ela passar, será autorizado em breve. Ok, sua visão com a voz da Bianca, ela vai manter 223 horas. Para pushback, estacionamento no 1, azul 4463. 4463, portão 1, faça o pushback de forma que a cauda da aeronave fique ingressada na Índia. Aqui tem 228. Estou ligando o pushback, vai com a cauda para a Índia, ingressando na Índia, azul 4463. O passageiro pode prosseguir após o ingresso da Avianca? Afirmo, ingresso a Juliette para remoto no 2. Módulo no 2, sente. E o papapapá Mike Juliette Romeu? Confirme para o 2. Papapá Mike Juliette Romeu, seguindo para pouso no pátio 5, condicionado aos seus tráfegos, está mantendo a posição anteriormente passada. Estou autorizado a direto ao pátio 5, se assim for melhor para o senhor. O vento 200 graus, 099, reporta solo controlado. Mike, direto ao meu. Seguindo então, DCT pátio 5, reporta solo controlado ao meu. Aí, Papa Tango Juliette, Serra Tango, prossiga para o controle, o senhor está prosseguindo de Serra Delta Lima Oscar? Está o senhor transponda para 5426, mantenha 1.500 pés nos corredores, o ajuste 1.0 ou 1.1. Já está na 5426, está na 1.1. Com Salvador, bom dia. Boa tarde, Altair 3216, autorização 370, Fortaleza, São Tomás. 3216, prepare a MUM do continente para a costa. MUM, frutinho aí. MUM, frutinho. Foi o Zamba presente, o TAM 9400. Para o táxi azul 4463, com 114 a bordo, alterna Vitória, 2 horas e 40 de outubro. Confirme somente que eu abri, que eu não copiei. 1-1-4. Limitar pátio 1, pátio 3, quilo, alfa até o ponto de espera da 28, quando lá 1895, ajustado, 1011, uma boa viagem. Pátio 4-63. Evitar que é pátio 1, pátio 3, quilo alfa, ponto de espera 28, torre 1-1-8, direção 95, ajustado 611, azul 4463. Pé 6213, sem livre decolagem 28, vento 210 graus 089. Ali decola 28, 6213. 7107, autorizado, chama pitada. Autorizado, Chamaral, gol no 867, obrigado. Azul 4089, puxa de estacionamento, ponte 3. Ponte 3, autorizado, chama pitada. Autorizado, chama pitada. Mike 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6213, já falando 02, mantém pro até 2507, no controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, mantendo pro até passar 2500 pés, chama 6213, obrigado. Informa que decolou com vento de cauda, cerca de 5, 9 a 7 de cauda, o 6213. Sim, obrigado pela informação. Legal. Controle Salvador, boa, chama 6213, passando no 1500, mantendo pro. Pelo Xana 6213, contato radar na decolagem, autorizado da EDA presente, super restrito a uma centena. Direto da EL, sobe e mantém pro 100, Xana 6213. Oi, Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, mantém mais para regresso. Salve, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, mantém no 1500 pés, nos corredores, o azul Xana 0111, informe em Paris para ingressar no intervalo. Partiu, 1011, tomará Paris, Sierra Golf Oscar. Estacionamento 10-3-2-1-6. 1-6, só um instante para o push. Está pronto para falar? Afirmativo, pronto para agora. Fortaleza autorizado 370, via Pedro 9 até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da 28, mantém a proa até 2500, após encher a curva à direita no perfil da Momo, transição para o T. Aciona 5462 no transponder, o controle em 1-1-9, decimal 3-5. Fortaleza 370, Uppers do Lua 9, Bangu, Abuco, e Fortaleza. Como pro ti, mantém o eixo de colagem até 2500 após por direita, 5462 e 935. Correia 3296, chama pro, guarde para o push. Olha. Azul 489, pronto pro táxi. 119 a bordo, 3 horas e 40, alterna Porto Seguro. De 9 horas e 17 milhas, com rumo sul-oeste, mantendo o nível 140, é um Charlie 295. Tráfego adicional, à sua direita, posição de 2 horas, 43 milhas, com rumo oeste, cruzando 230, descida para 150, é um Airbus 320. Excelente, chamada 13, passando agora o 060. Sobre mantém uma centena, 6213. Mantém uma centena restrita, chama 213, vamos lá. 3290, tráfego 10 horas, 40 milhas com rumo sul, cruzando 60 para uma centena, é um Airbus 320. Tráfego adicional, posição de 11 horas, 30 milhas, mantendo nível 140, com deslocamento sudoeste, é um Charlie 295. Como transão para o time? Fala Gol 267 para o táxi, campeão no 64, Campinas Altera 325, autonomia. Gol 867, Libertad, pátio 1, pátio 3, quilo alfa até o ponto de espera da 28, quando lá 1895 e 11, seguindo a aeronave da Azul. Pátio 1, 3, até o ponto de espera da 28, segue Azul, Gol 867. Paulo, até 3283, desliga o acionamento. Distante para o posto 333. Vai, né? Alfa 04, informa o tráfego, a sua posição de 1 hora, 12 milhas, com deslocamento sul, cruzando 80 em subida para uma centena, é um Airbus 320. Iniciando 5, chama o táxi. Agora o colega da Gol inicia o pushback, está 3296, obrigado. 3283, porém a equipe de solo, pessoal puxa e forma que a frente da aeronave fique voltada para a cabeceira 28, ok? Então está autorizado, coordenação de já a frente da aeronave para 28. 4463, alinha e mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, azul 4463. 150, recife 3290. 09400, autorizado ao final do ILF Zulu, desça para 2006, o ajuste 9011, informe estabilizado. Estabilizado, obrigado. Controle de Salvador, Xenia 6255, formação mais. Xenia 6255, chame de educação, chega da CARI, vista para o nível 150 inicialmente. Ficou, perfil da CARI, 150, Xenia 6255. Até 3290, número 2 na aproximação, reduza para 2309. Reduzindo 3290. Tem condições de poder na equipe de sola de forma que a cauda aeronave fique ingressando na Juliette para efetuar o táxi via parte 3. Estou nível 360. Pode manter a 360, chama a minha 303. Né? 3290 está reautorizado a sua descida para 3000 pés com ajuste no 09. 3000 no 01, 3290. Qual a instrução então para o pushback do 3296, já? A gente iniciou normalmente, pode efetuar normalmente o push. Então tá bom, obrigado. Sul 4463, privi de decolagem, pista 28, vento 210 graus, 092. Iniciando na 28, azul 4463. Terra taxi, Dan 3283. 147 a bordo. 3:15 alterna Ribeirão Preto, Serra Brava, meu papá. 283, Liga Taxi, parte 1, parte 3, quilo alfa até o ponto de espera da 28, quando lá 1895, ajuste 901, uma boa viagem. Autorizado, parte 1, parte 3, quilo alfa, ponto de espera 1895, Dan 3283, uma boa. Destino controle 119, destino 35. 1935, mantendo o PRO até 2500 pés, azul 4463. Posição de 12 horas e 25 milhas, com deslocamento sudoeste, mantendo o nível 140, é um Charlie 295. Gente, o 6255, continuar de voar a bomba. Bomba era o confirmador Prince. 3 horas para o Dioprim, o Ocean 6255. Isso, quando estiver na prova de Oprim, está reautorizada a sua descida para o nível 120. Ok, Oprim 120, 6255. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463. Mantendo hoje decolagem 1700 pés, após Tineiro no Bravo. Azul 4463, contato radar de decolagem, suba restrito na saída de Neo no Bravo para uma centena. Uma centena, restrito na Dinero no Bravo, azul 4463. Confirma, após 2500 pés autorizado pela direto de Diner. Autorizado, 4463. Reduz a velocidade para 2509. 02509, já detecção. Prontinho, após direto do esquema, Paulo Fonte, portou 3965, já foi 4976, chama pronto para o chuveiro de saneamento do parte 3. Recuperou da rotatória, aguarda a transferência de comunicação. Rotatória, aguarda a transferência, agora que óbvio. Salvador, Dan 3296, 151, 3 horas e 10, Teresina, Protec. Nome é Libertax, pátio 1, pátio 3, quilo alfa, até o ponto de espera, quando lá, 2895, ajustado 1011, uma boa viagem. Pátio 1, pátio 3, quilo alfa, 295, 1011, obrigado, bom dia e feliz Páscoa. Igualmente.